encabeçonado. Tomar só um pouquinho de água aqui, viu? Ao vivo pra vocês. Bater um papinho aqui com meu maestro. E aí, filho, como é que tá a mãozinha aí? Tá dando pra levar? Sua luva tá ali, viu? Vou colocar a luva na sua mão. Brincadeira, meu filho. Tem que brincar, né, gente? Live é essas coisas. Aqui não é negócio de DVD, não. É live. Live. Com a qualidade total. Com qualidade total aí, né, gente? Olha que maravilha. É eu ali, velho. Olha como tu ficou bonito, menino. Vamos lá! O coração chora. Eu sou louco por você. Quanto dia, quantas horas e segundos pra te ter? Quer saber? Tenho que parar com isso. Isso tá virando um vício. Eu sou louco por você. Coração chora dia e noite. Fica tentando me enganar. Confunde na minha mente. Agora não sei o que vai dar. Mas ele é bandido. Desobedece, faz qualquer coisa. Fica com a mente. E de repente, quando se vê, já tá apaixonado. Mas ele é bandido. Desobedece. Qualquer coisa, brincar com a mente. E de repente, quando se vê, já tá apaixonado. E se você tá amando, esse amor não é correspondido. O coração chora. Meu maestro Natan nas teclas, menina.